Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 77. Eu sou o Zabuzeta e hoje estou aqui com o Snake. Fala galera, aqui é o Snake e estamos de novo para mais um embate épico. Olha só, um duelo inesquecível para ser lembrado no eco da história. No eco da história. Estamos aqui na última disputa da primeira fase do Blog Versus. E hoje a gente tem convidados especiais aqui, né, Snake? Temos sim, o primeiro convidado é o Diogo GC. Olha só, Diogo, olha só. O eterno dilema dos Diogos e Diegos. Diegos. Você tem que fazer que nem no telemarketing. Você não sabe a pessoa se é homem ou mulher. É o Sam, GC. Como assim? Tem Diogo é homem e Diego é mulher? Não entendi agora essa porra. Não entendi mesmo essa porra agora. Depois eu explico isso. Não, tá bom, vai. Então, Snake, explica aí quem que você tá querendo falar o nome de verdade, cara. Agora é o Diego GC do Phoenix Down. Ganhei. Já tá assim, já? Claro, ganhei. Que maravilha. Eu ganho. Nunca jogou? Maldito, sei o jogo do perdi só, mas enfim. Bom, estamos aqui também com a presença ilustre aqui do Johnny, do Game Inconstante. Olha só que maravilha. Opa, eu só tenho uma coisa pra falar. Perdeu. A única coisa que a Fênix faz é morrer, pra depois fazer de novo. Então, eu estou aqui pra garantir que ela morra bem morrido. Sempre ressuscitaremos, meu amigo. Estou ressuscitando já pra próxima fase. Mas aí já vai ser tarde demais. Não. Fica aí, seu menino inconstante. Você que é inconstante aí, eu tô tranquilo. Então vamos lá, galera. Vocês vão disputar, olha só. Já temos o resultado da última disputa entre o Eric e o Kiliano. O Kiliano venceu 3-0. O Eric, né, na disputa que teve na última edição de Blog Versus. Porra, Eric. O Eric já não vai disputar já com o Fuca, como ele já tinha planejado na final. Então o Kiliano é meu rival já? É. Opa, olha só. Que abuso. Que despautério. Eu nem sei quem é despautério, porra. Usando o poder da gramática e das palavras bizarras? É, justamente, eu confundo as pessoas usando palavras que eu mesmo não sei o significado. Tá certo, só não confundo os ouvintes que são muito inteligentes, né? Então você tá fazendo pouco caso da inteligência dos não, ouvintes. Não, vocês estão sendo irônicos. Eu não estou sendo irônico. Eu estou sendo explicando com meus ouvintes aqui. Fica senhores, quieto. Senhores, por favor, senhores. Ordem no parlamento, por favor. Blim, blim, aquela sinetinha do catete. Bom, falando em ordem aqui, a gente vai começar o último embate da primeira fase. Phoenix Down, olha só, contra Game Inconstante. A gente vai começar aqui com a disputa, primeira vez que eles não estão participando aqui no Game Track, então é uma honra recebê-los aqui. Opa, o prazer é todo seu. Que delícia, hein? Sacanagem. Então a gente vai começar a disputa aqui, na verdade já com uma disputa mais numérica, que é o Power Ímpar no Skype, olha só que a gente sempre faz. Bem, a gente é revolucionando a internet, né? Não, isso já tinha já no download, hein? Ah, vá. Isso já, hein? Não. Vocês escrevam números aí de 0 a 9 no Skype, decida quem vai ser o Power Ímpar pra ver quem vai começar ou quem decide quem começa. Falar que 0 e 1 é o suficiente, você sabe, né? Sim, claro. Quando você disser, eu já escrevi, ó. Quem vai ser o par, quem vai ser o ímpar? Eu fico com par. Eu falei primeiro. Para o ímpar, então, pra ver quem que é o par. Ok. Eu vou dar essa honra ao Johnny. Fique com o par. O ímpar é meu. Então vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Caralho! Que bizarro! Os dois botaram 8. Cara, 8 nunca ninguém escolheu aqui, né, Snake? Porra, 8 não. Só uma pergunta. O que você tem relacionado com o número 8? Eu tenho uma pira por número 3 e número 4. A pira? Você fica louco, é isso? É pira? Nossa, fico louco assim. Não, sério, aqui eu, como sou um garoto apaixonado por matemática, eu gosto de números. Mas enfim, vamos aqui começando com o Johnny perguntando. Você vai começar ou você quer que o Diego comece no seu lugar? Eu vou querer que o Diego comece no meu lugar, que daí eu vou ter duas vezes com mais tempo pra pensar na resposta. Muito bem. Conceito de estratégia. Bom, Diego, qual que é a sua música selecionada para o primeiro round? Primeiro round? Vou começar, então, vou começar com Super Meat Boy Spoiled, do C-Remix aqui. Muito bem, muito bem. E, Johnny, e você selecionou qual música para disputar contra o Diego nesse round, hein? Eu peguei Cityscape do Sonic Generations, especificamente. E aí, Snake, vamos lá? Vamos para a nossa primeira pergunta. Tinha bizarro da noite. Então, o primeiro tema bizarro será... Qual é a melhor música para se caminhar no trilho do trem? Como é que é? Qual é a melhor música para se caminhar no trilho do trem? Se canear? Caminhar. Usar suas pernas para andar, que nem bípedes. Então, Diego, você está preparado para explicar por que sua música se aplica ao tema bizarro selecionado em um minuto? Claro. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Cara, pra começar, a minha música é do Super Meat Boy, um garoto de carne, que se você for atropelado por um trem, você vai virar um garoto de carne completamente estraçalhado, tipo um Super Meat Boy, entendeu? Então, assim, a música já vai cair muito bem sobre o seu personagem fudido e traçalhado se você realmente caísse ali no trem. Mas caso você não seja, só de correr, cara, correr em Super Meat Boy, sabe? Tipo, caminhar. Cantando, na verdade, eu preferia estar correndo no trilho do trem, sabe? Eu não sei se pode, mas eu queria correr em vez de você caminhar. Porque Meat Boy, cara, você faz tudo na velocidade, saca? É uma música muito agitada, uma música muito animada, você deixa você no clima, sabe? Eu acho que essa música é melhor para esse tipo de situação. Pense na jogabilidade do Super Meat Boy, cara. Você tem que fugir de serras e ou qualquer monte de coisa que vem na tua direção. E, cara, se vir um trem na tua direção, você, essa é a música que você tá preparado pra isso, entendeu? É a música perfeita pra esse tipo de situação. É isso aí. O tempo marcou aqui um minuto. Então está explicado como a música do Diego se encaixa ao tema. E, Johnny, você está preparado para explicar? Eu nasci preparado. Olha só, mais uma pessoa com a mesma frase polêmica. Então, vamos lá. Valendo! Enemy spotted. Então, eu acho que se o meu adversário quer competir comigo, ele vai usar argumento de Super Meat Boy ser rápido contra uma música do fucking Sonic. Cara, e o nome da música é Cityscape, é escapada da cidade, você tá fugindo da cidade. Qual a melhor maneira de sair da cidade que não de trem? Você tá ali observando toda aquela paisagem, aquele ar bucólico, ao mesmo tempo que você tá em toda a velocidade que só o Sonic pode proporcionar a você. Então, assim, Cityscape do Sonic, ela é perfeita pra você sair ali pelo trilho do trem. Olha só, muito bem. Mas ele quer andar no trem! Ele quer andar no trem em vez de andar na porra do trilho! Você tá louco, mano! Tá errado! Olha como é que o Sonic tá fudido, olha só. Vendo o Sonic andar, ele fica andando dirigindo o carro, andando de trem. Porra, Sonic, você tá todo errado, velho. Meat Boy Sonic é isso aí, ó. Meat Boy é pé no chão, caraca. Justo. O Sonic, ele é justo. Ele sabe que ele correndo a pé, ele não daria chances pros adversários. Então, ele mesmo cuida de deixar a batalha equilibrada e ele mesmo resolve tudo ali, correndo de carrinho. O Super Meat Boy, ele é como a Fênix, ele não morre nunca. Você morre, ele aparece de novo, no começo da fase. O Sonic, não. Acaba o ar dele, ele morre lá e perto... Sonic 4, você peida no jogo, você tá com 500 vidas. Crianças, vamos parar com a disputa aqui. Cara, eu tô quieto, só tô me divertindo com o cara. Tá muito louco, cara, essa parada. Enfim. Snake, vamos lá pra nossa perguntinha espontânea? Perguntinha espontânea! Senhores, conte suas histórias de viagem. Qual que é a situação mais bizarra que você já presenciou viajando, cara? Viajando? Ou andando no trilho do trem, vai que, né? É, vai que você tava na linha do trem ali bem louco. Uma história muito louca de alguma coisa que aconteceu comigo viajando. Olha só, você viaja bastante? Rio, Curitiba? Cara, direto. Mas mais, minhas maiores viagens foram de ônibus mesmo, assim, né, cara? Também viajar de ônibus daqui pra lá, cara, deve ser um sacrifício. São 12 horas só. Nossa. Rapidinho. A história mais louca que aconteceu comigo numa viagem, cara, eu diria foi quando eu peguei o ônibus e daí aquelas paradas no Oasis, né, saca? Uhum. Beleza, parei, fui lá, né, tirar aquela água do joelho e quando eu voltei, meu ônibus não estava mais lá. Olha o teu Francisco aí. Cara, eu entrei em pânico, velho. Que isso, velho? Minha mochila, minhas coisas lá dentro, que é onde eu vou, que eu tô fudido, não sei o quê. E o filho da puta do motorista só tinha ido, tipo, colocar gasolina no ônibus, sabe? Tu vai dar um passeio no quarteirão só. Esse é o famoso mini ataque cardíaco, né? Pra que avisar, né? Pra que avisar, não. Se avisou também, devia estar dormindo, né, cara? É foda isso. História de ônibus em geral, cara. Eu tenho um problema com ônibus, que eu ia pra... Sempre pra UFRJ eu ia de ônibus, né, cara? Já aconteceu comigo tudo dentro do ônibus. Já tacaram pedra no ônibus que eu tava, sabe? Tipo assim, eu tava no vidro ali da frente, que é a porta, tipo, o ônibus ultra lotado. Eu tinha acabado de subir, o maluco pegou um pedregulho e tacou no vidro do negócio, assim. A gente teve que descer do ônibus, porque ele tava puto que ninguém deixou ele entrar, saca? Já aconteceu, deu na subida da ponte, indo de Niterói pro Rio. Eu peguei o ônibus, quando eu passei na catraca, Tipo, o motorista parou pra eu subir. Eu era a última pessoa a pegar o ônibus antes de atravessar a maldita ponte. Eu passei pela catraca, tipo, o motorista tentou, o ônibus desligou, ele tentou ligar e não funcionou, não ligou mais. Só que assim, o caminho pra subida da ponte é único, assim, não tem duas vias, sabe? Não tinha como você contornar. Cara, eu sei que eu cheguei na UFRJ depois de, sei lá, 3 horas, e eu chegava via notícia lá, cheguei via notícia assim, não, engarrafamento monstruoso acontece no Niterói para o Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí o caralho, foi eu que causei essa porra. Ela fica aviso aí pro ouvinte, se você entrar num ônibus e ver o Diego ali... Não sai fora, cara. Era o próximo. Vai a pé, vai andando pelo trilho do trem, de qualquer jeito. A vez que um ônibus bateu e eu estava dentro, o meu colega, que sabia dessas histórias, olhou pra mim simplesmente e falou assim, você é um filho da puta. Era assim, cara, eu era culpado. Eu tenho alguma coisa com ônibus, cara, é incrível, assim. O 998 fez parte da minha vida. Olha só. E, Johnny, você tem alguma história bizarra com viagem, cara? Cara, eu tenho uma história parecida com a do Diego, a respeito de ônibus sair enquanto uma pessoa mijava, que era uma festa da empresa, daí o motorista do ônibus não sabia onde ficava a chácara lá, que o pessoal da empresa tinha alugado, e daí parou no centro de uma cidadezinha lá no interior de São Paulo. Aí assim, vamos descer um pouco, né, e tal, vamos tomar uma cervejinha ali num boteco enquanto o cara se acerta aí, porque tava há muito tempo parado. Aí o cara virou e falou pra mim, eu vou lá no banheiro, beleza? Eu falei, beleza, tipo... Esqueci completamente que o cara tinha falado que era no banheiro. Mas aí vai vendo. O cara chegou, ele tava era uma cidadezinha bem de interior, então era difícil pro ônibus manobrar no centro. E daí o motorista do ônibus chegou pra mim e falou, me ajuda a manobrar. Então eu falei, beleza, né? Eu fui atrás do ônibus. Ah, pode vir, esterça, vira, beleza, tranquilo. Foi, valeu. Aí o ônibus saiu e me deixou lá. Daí eu saí correndo atrás do ônibus, com todo mundo dentro do ônibus me zoando, porque eram os funcionários da empresa. O gerente da empresa, o meu gerente lá começou a xingar o motorista porque ele não parou. Aí beleza, entrei no ônibus, todo mundo cascando o bico e tal. E o Marcel? Eu falei, o Marcel, não sei, ele não tava aqui dentro? Não, ele tava com você. Eu sei que o ônibus chegou lá na chácara. A gente esqueceu o cara na cidade lá. Pô, o Adriano, você é um maldito, hein? Não merece ganhar esse negócio, não merece. Cara, a vez que eu tive uma história meio bizarra com cidade pequena, assim, é que a primeira vez que eu viajei pelo trabalho, né? Não, Zabuzeto, você não tá brincando, você não é convidado. Ah, não! Mas eu posso falar. Filho da puta. Quem chamou esse cara? Quem chamou esse cara, né? Bom, fui pra uma cidade pequena, cara, pra fazer troca de ônibus, né, durante a viagem pra trabalho, pra ir pra uma fazenda de experimento da universidade, olha só. Cara, chega na cidade, o motorista fala, se desce aqui, espera o ônibus nesse ponto que ele vai passar 10 horas. Eu desci lá 9h30. Cara, 10 horas, nada. 10h30, nada. Eu falei, cara, esse ônibus tá... 10 horas da manhã ou 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, Opa. Aí eu, 10 horas, 10h30, cara. O motorista, filha da puta, fez a gente descer num ponto onde o ônibus não passava e ele parou na rodoviária, que na verdade era pra a gente descido lá. Cara, a gente teve que esperar até de tarde pra vir um carro da universidade de uma cidade bem longe pra levar a gente pra outro lugar, cara. A única coisa mais bizarra, assim, é que eu não viajo tanto igual vocês, né? Mas é que eu lembro, assim. Outra situação bizarra foi quando eu perdi o voo, quando eu tava na casa do Lucas Bronze na Campus Party, que a gente tava participando junto lá, Diego. Eu perdi o voo pra cá. Porque os caras me encheram o saco no check-in. Ainda bem que eles me colocaram em outro voo e me dei bem. E vocês, Snake? Eu, cara, não aconteceu comigo, mas eu lembro disso hoje, porque eu... Não, a história de um amigo do meu primo meu, assim. Não. Eu vi acontecer na beira da estrada, né? Eu viajo bastante pra Londrina, né? De Curitiba pra Londrina. Aí passou de Ponta Grossa, assim, né? Passou por cima ou por baixo de Ponta Grossa? Passou do lado. Mas do lado. Passou com folga ou não? Passou ali no meio. Passou ali no meio. Eita porra! Enfim. Aí, a seguinte cena, né? O caminhão encostando, aí uma mulher da vida e parada, e um andarilho, cara. Só que o andarilho, ele tava com uma mochila nas costas e segurando mais duas, cara, na mão, assim, duas bolsas. Cara, tava pesado, só de ver a cara dele. Tipo o Rio, né? Agora só tem estrada. Tipo o Rio viajando, assim, tá ligado? Aí você para e pensa, né? Como que é a vida injusta? O caminhoneiro foi lá e deu a carona pra mãe da vida, né? Beleza. Carona, sei. É, carona, né? Coitada, tava lá precisando, né? Aí fui pra Londrina, fiquei 3 dias em Londrina e voltei. No que eu tava voltando, cara, tem uma cidade que é 50 quilômetros de Londrina, que se chama Mauá da Serra. O cara, o andarilho, tava chegando em Mauá da Serra. Eu parei, olhei aquilo e, meu Deus do céu, cara, demorou 3 dias pra chegar aqui, ele não chegou nem em Londrina ainda, velho. Já tô aqui inventando os veículos, né, galera, né, vamos... E o cara lá com as mochilonas assim, eu, ou esse cara tá pagando promessa ou é muito ferrado, mano. Eu fiquei com dó do cara, ao mesmo tempo que eu tava dando muita risada nele. Ó, só fazendo um link com o Lucas Bronze e viagem, uma vez eu fiz a viagem até a casa do Lucas Bronze pra deixar ele em casa, na volta eu meti o carro num buraco, ferrei tudo o meu carro, cara. O Lucas Bronze, ele mora muito longe, cara. Ele mora em São Paulo, mas ele mora muito longe. Só. Assim, um beijo, Lucas Bronze. Mas enfim, vamos aqui tocar as músicas e na sequência a gente volta com o segundo round. As músicas que foram selecionadas aqui pelo Diego foi a Spoiled do Meat Boy, Super Meat Boy do CMX e Cityscape do Sonic Generation. Olha só que maravilha. Pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa. Ganhei. Vai pra cima. Então, voltando, vamos para a escolha das músicas agora com o Johnny. Olha isso, cara. O cara parece uma hiena, mano. Eu escolhi Mango Tango Neon Jungle do Double Dragon Neon. Mango Tango Neon Jungle. Cara, você tá ligado que eu não vou falar isso depois. Eu vou escrever aqui. Você tá ligado que a dislexia não deixa, né? A dislexia não vai deixar nem fodendo, cara, na boa. E pra você, Diego, qual que vai ser a música pro segundo round aqui? Você escolheu um tango, né? Vamos ver aqui. Eu vou escolher Sticker Brush Symphony de Donkey Kong Country 2. Mas, por favor, a versão do Super Smash Bros. Brawl, que se chama Bramble Reprise. Olha só. Bom, vamos aqui então para o nosso tema bizarro, Snake. E o nosso segundo tema bizarro será... Música para uma sociedade secreta. Johnny, você está preparado para explicar por que a música... Mais do que preparado. Se encaixa ao tema bizarro? Então vamos lá, valendo! Cara, Mango Tango, que é um nome mais bizarro pra uma sociedade secreta, cara. Ia ser perfeito. Cara, eu queria fazer parte de uma sociedade secreta que se chamasse Mango Tango. Eu seria uma pessoa muito mais feliz na minha vida se eu fizesse parte de uma sociedade secreta que chamasse Mango Tango. E assim, cara, falando em sociedade secreta, o que não são os irmãos Billy e Jimmy Lee ali como membros de um clã secreto que tá sempre ali atrás de justiça, trazendo a palavra da porrada pras ruas. Eu acho que é essa a explicação que eu tenho pra dar, assim, que diz mais do que mil palavras. Olha só, que maravilha. Inscrições abertas. Um link aqui embaixo. Link no post, galera. Vamos escrever no Mango Tango. E, Diego, você está preparado pra explicar por que a música se encaixa no tema bizarro? Claro. Então vamos lá. Valendo. Cara, o que você acha de uma sociedade secreta composta por macacos e gorilas? Olha só, começa. Cara, imagina você entrar numa sociedade secreta, assim, num local onde se reúne e tal. Você tá tocando Sticker Brush Symphony nessa versão do Super Mario Bros. Brawl, que é muito ultra animada, tocando no fundo, macacos pra tudo quanto é lado, assim. Você, caralho, velho, eu quero ser um macaco também. Eu quero participar da sociedade secreta. Eu acho que essa música, ela se encaixa melhor, muito melhor do que Mango Bambo, sei lá o que ele tá chamando. Até que, né? Olha que esse nome aí, cara. Eu não gostaria de participar, sinceramente. Agora, uma sociedade chamada, sei lá, Sticker Brush Symphony. Cara, tipo, Sticker Brush. Sticker Brush. Olha que nome bonito, cara. Sabe? Tipo, sociedade de pincéis, saca? Imagina os macacos com pincéis na mão lutando, tipo, lightsabers assim. Caralho. Velho, animal, cara. Eu quero participar. Muito bem, muito tá. bem. Gorila, pincéis. Ok. Ok. Que é isso, cara? Tu é tipo xenófobo? Racista? De maneira alguma, eu estou só. O senhor está se exaltando demais. A minha gangue de macaco derrota a sua gangue de porradeiro aí, de camisa rasgada na altura do cotovelo, isso, como é que é? Cara, o coitado do Donkey Kong toma duas barrilzadas na cabeça, já morreu? Não, cara. Donkey Kong é um macaco style, ele usa gravata. Algum dos personagens usa gravata? Você sabe que ele é o presidente da sociedade secreta. Porra, velho, ele tá com barril na tua cabeça aí, cara. Tá de zoeira. Vou comprar briga com o Gabriel agora. Bom, vamos aqui pra nossa perguntinha espontânea, Snake. A perguntinha espontânea é: você já conheceu alguém ou alguma sociedade, alguém que fez parte de uma sociedade secreta? Johnny, vai contigo. Eu não sei, não era bem sociedade secreta. Se ele falou, já era mais secreta, né, cara? Então. Mas eu sei que eu trabalhei com um cara que era de algum desses grupos, tipo Rotary, essas porra dessas aí. E de vez em quando o cara esquecia uns boletos em cima da máquina dele. O pessoal falou que ia ver lá o valor das doações lá que os caras faziam. Era um negócio violento. Tipo, eu não gostaria de fazer parte desse tipo de sociedade porque é muito custoso. É só pra quem tem dinheiro mesmo. E, Diego, você conheceu alguém, hein, cara? Desculpa, não posso falar sobre isso. Assim, falando sério agora, na época de escola, a gente tinha um campeonato de Win Eleven, né? Que a gente chamava de Copa Habes. Era a Copa Kuna, né? Assim, tipo, era um torneio que a gente deu o nome de Troféu Habes. Vai saber por quê, a gente tinha 15 anos na época. E um amigo nosso, cara, ele adorava essa parada de botar Habes em tudo. Ele se ficou estranho essa frase, mas tudo bem. Mas ele criou um código Habes, saca? Egita, ele criou, sabe, tipo, hieroglifos, assim, cada um deles dizia uma letra diferente lá e tal. Um dia ele chegou na minha mesa e falou assim, está aqui seu código Reibs. Eu, o que que é isso, velho? Ele, não, aí eu, um monte de coisas bizarras, assim, tipo, um quadradinho cortado no meio, pintado de preto no lado esquerdo. Era, tipo, a letra A, assim. E ele enlouqueceu a ponto de começar a mandar cartas codificadas pra gente, assim, sabe? E eu falei, quem que esse cara tá achando que é, saca? A sociedade é tão secreta que é segredo até pros membros, né? Pois é, cara, eu nunca entendi isso, cara, eu nunca entendi isso. Cara, hoje em dia, eu acho que ele deve estar internado em algum lugar, eu nunca mais vi ele. Mas foi o máximo de sociedade secreta que eu cheguei a perto, assim, do... Você mudaria de calçada se o encontrasse na rua? Ah, cara, acho que não, né, cara? Melhor você não fugir desses caras, porque eles sabem que você tem medo. Melhor dar uma mariola e deixar eles felizes, né, cara? Eles sabem que você tem medo, não ignorem-os. E, Snake, você conheceu alguém, cara? Cara, nada e nem ninguém do gênero, velho. Eu sou muito cabreiro com essas coisas aí, teoria de conspiração, cara. Sociedade secreta, assim, meio que se criei uma quando eu trabalhava com meu cunhado numa metalúrgica, só que merda. Minha vida não foi tão fácil assim como hoje é, mas a gente criou uma sociedade... Todos os dedos na mão? Então, todos os dedos na mão, então não vou ser presidente? Cara, assim, a gente criou uma sociedade secreta do... Olha só que porcaria. Pegava pincel atômico e ficava fazendo marcas secretas na empresa inteira, cara. Aí o pessoal ficava questionando quem que era. A gente não viu nada, cara. Isso aí tá de boa. E era só eu e meu cunhado, cara. A gente zoava tanto. A galera... Sociedade de trollagem secreta. Eu falei pintar, mas o nome mais bonito... Só que não. É pichar. Então a gente fazia isso. Olha só a que ponto cheguei, né? Hoje em dia você toma faz... essa sociedade. Toma essa sociedade, né? Hoje em dia você faz isso no TF2, né? Hoje eu faço no TF2, aperto o T ali, fico feliz. Enfim. Bom, essa foi minha história de sociedade secreta. Perda, né, cara? Como a gente chega a ser retardado? Pô, mas peraí, tu trabalhava numa metalúrgica, cara. Tu já era velho, já. Não era trabalho infantil, vai? Nada, o Zabuza já foi abusado quando pequeno, ele já passou por coisas... Zabuzado. já foi zabuzado e já fez carvão também. A história é difícil. Cara, não vamos contar minha história aqui, na verdade vamos pras músicas que a gente ganha bem mais, cara. Vamos aqui pra música do Johnny, que é Mango Tango, do New Django, né, do Double Dragon Neon, né, no caso, e Stick Brush Symphony do Don Kong na versão de Super Smash Bros. Brawl. Isso aí. Então vamos lá, pau na caixa e a gente já volta com o último round aí. Ih, ganhei de novo! Tiger. nosso último round aqui. Então, Diego, qual que vai ser a sua música selecionada pra esse último momento aqui, cara? Então, Ana Managuchi, Blackout City. Puxa pesado, hein, cara? Achei claro, mas é o golpe de misericórdia. Sim. E, Johnny? Eu vou com a música do Dr. Whaley, da segunda fase do Dr. Whaley, do Rockman 2, naquele álbum de... Ah, caralho, tá foda aqui pra sair. Naquele álbum de 20 anos de Rockman, a versão rock. Sim, relaxa que a galera tá acostumada, eu falando tudo errado aqui. Eu só edito, tá de boa. Então vamos lá pro nosso tema bizarro. Snake, manda bala aí. Então, o próximo tema bizarro e o último será... Qual é a melhor música para a inauguração de um zoológico? Olha só. O Diego perdeu a oportunidade de colocar a música pra depois, mas enfim. Bom, Diego, você tá preparado pra explicar por que esse tema bizarro claro. Encaixa essa música? Claro, claro. Então vamos lá, valendo aí, cara. Cara, olha o nome da minha música, Blackout City. Imagina você fazer uma inauguração do zoológico numa cidade em blackout. Cara, olha que animal isso seria. Velho, não... Que animal. Essa né? Ah, garoto! Então, imagine, cara, imagine essa música tocando de fundo. Você pode reparar que na jaula dos macacos tá rolando uma sociedade secreta. Olha ali, tá olhando pra lá. Olha lá! Ali tá tocando Sick and Brave Symphony, que também é uma música foda. Mas Blackout City, ela englobaria todo o zoológico, saca? Essa música, cara, essa música é animal, cara. Imagine, na inauguração do zoológico, olha que marketing a parada. Na inauguração do zoológico, todos os animais fogem. Blackout, hein? Blackout. Tá ligado nessa parte, barato também, né? Daí, velho, virou um beat'em up. Porra, os animais, velho. Caralho, é o negócio do zoológico mais foda do mundo, cara. Porque essa música é de Scott Pilgrim, né? Então, imagine personagens do Scott Pilgrim metendo porrada nos animais. Cara, não preciso explicar mais nada. Tá aí, cara. Muito bem, muito bem. E, Johnny, você está preparado para explicar aí, cara? Opa, tamo junto. Então vamos lá, você tem um minuto a partir de agora, valendo. Cara, quem melhor pra juntar toda aquela gama de profissionais pra fazer um zoológico do que o Dr. Willy? Que tem aquele cara que tem a serra na mão, tem o cara que tem... Cara, tem tudo ali. Tem o cara que domina o calor, tem o cara que domina aço, tem... Cara, ele prepara os robôs pra fazer ali um zoológico perfeito. E o que melhor pra coroar a inauguração do que o tema que toca na entrada do castelo daquele cara que ajudou a construir essa sociedade animal? Cara, o Dr. Willy é um cara que sabe das coisas. E se ele manja de uma coisa, é de construir zoológico. Então, por isso que o tema do Dr. Willy é perfeito pra inauguração de zoológicos. Muito bem, muito bem. Jackson, o Dr. Willy não cria animais, ele cria robôs. Você ia enganar o pessoal pra poder ir nesse zoológico de animais robotizados. Eu não quero ver animais robotizados, eu quero ver animais de verdade. Eu quero meu dinheiro de volta, Johnny. Objection overruled. Em nenhum momento foi dito que os animais precisavam ser reais. Olha só, cara. Não quero. Eu quero meu dinheiro de volta. Passa no caixa. Muito bem. Vamos passar no caixa aqui. Vamos passar no caixa também para uma pergunta espontânea, Snake. A última pergunta espontânea da noite será... Qual é o bichinho, animalzinho, filhotinho? O que vocês mais acham bonitinho? Qual filhote de animal você acha mais bonitinho, cara? Cara, certamente o ornitorrinco. Ornitorrinco. Porra, velho. O animal é foda. Olha aquilo, cara. O ornitorrinco é a prova de que Deus, quando tá criando o mundo, Deus tem um senso humor. Ele criou um bicho que tem bico de pato, ele é mamífero, ele bota ovo, ele tem um ferrão, ele tem rabo de castor. Esse animal tá usando hack, cara. Esse animal usa um Game Shark. E um Game Shark vê no rabo. Cara... É o momento que Deus entrou no modo random, total. É. Não, tem uma tirinha daquele, como é, o Sábado Qualquer, cara, que tá o Deus criando os animais lá, né? Aí o Adão vira e fala assim, Deus, posso criar um? Aí ele vai lá e criou o ornitorrinco com Deus. E Johnny? Ah, sei lá, cara, acho que eu vou com o clássico, com um gatinho ali, fofinho, pequenininho e tal. Cara, se o ornitorrinco fosse tão fofo, nós criaríamos ornitorrincos e não gatos. Então, eu acho que tudo tem um motivo. Por que a gente come tanta carne de vaca e de boi? Porque carne de canguru não é tão boa assim. Jacaré não come alpiste, né? Isso aí. Exatamente. Muito bem. E aí, qual que é o filhote que você mais curte aí? Cara, não só o filhote, mas como bicho, velho. Eu adoro lontra, cara. Lontra? Lontra, velho. Lontra é tesão. Tem um vídeo desse bicho, que o cara, ele tá na coleirinha, assim, tá bonitinho, e ele vai pegar uma lata de refrigerante, a garrafa de refrigerante, não sei o que é, e vai entregar pro dono. Só que, cara, ele faz um barulho tão engraçado, cara, que era muito divertido aquele bicho. Link no post aí depois? Parece um bicho do mar, assim, tá ligado? Cara, eu vou com o filhote mais fofinho ever de todos, desculpe, Jean-Louis, ou Johnny. É, eu vou aqui com o filhote de hipopótamo, cara, que é muito foda. Filhote de hipopótamo é foda, é realmente. É foda demais, cara. O bicho em si, quando tá na fase adulta, não é tão assim, mas, cara... Principalmente quando ele começa a cagar e girar. É. Muito bom, já viram esse vídeo, né? Já. Cara, tenso pra caralho. Imagine isso na inauguração do nosso zoológico, Blackout. Isso, ó, no zoológico. O pessoal não tá enxergando nada, levando merda na cara, né? Olha aí. Mas é a rave, né? Caótico. É um show pup técnico, né? Mas enfim. Pup técnico é foda. Vamos aqui tocar as músicas pra gente encerrar esse bloco aqui do round. Olha só que maravilha de frase horrível. Ruiva. Maravilha de frase ruiva. O ruiva são maneiras, cara. O ruiva eu boto bem. Ruiva é maneiro. Bom, vamos aqui então com a... Qual que é a música mesmo? Aqui? Meu, foi a Namanaguchi Blackout City. Olha só. E a do Johnny? É o tema do Dr. Willy na versão de 20 anos de Rockman. Então, vamos lá. Pau na caixa e a gente já volta com o bloco final. Ganhei. Então, voltando do último embate, agora é o momento das considerações finais, pedidos de voto, aquela hora que o cara senta no corner ali, começa a levar aquele gelinho na cara, até a decisão do juiz, né? Então, Diego, oi. Fale pra galera por que você merece os votos. Cara, eu acho que o pessoal já votou, né, enquanto estava ouvindo, porque não precisa, acho que não precisa nem pedir. Mas, pra quem ainda está na dúvida, veja bem, cara, veja bem todas as minhas explicações sobre as músicas que eu passei aí. Eu acho que as minhas músicas se encaixam muito melhor do que as do Johnny. É, Johnny é uma pessoa muito inconstante. Apesar de ele ser um gamer, ele é muito inconstante. Ele não soube escolher bem as músicas dele. Eu não, eu já fui muito mais centrado ali nas minhas decisões, nas minhas explicações. Então eu acho que eu mereço estar aqui no próximo round deste desafio. E Johnny, você quer um tempinho pra explicar aí também? Essa aqui é só uma frase básica. É, eu queria convocar ao povo brasileiro que está ouvindo isso. Você tá chamando os amigos metalúrgicos dos Abuzeta. Tocando a voz do Brasil agora no fundo. Eu queria convocar você que não aceita sociedades secretas dominadas por macacos. Por você que não aceita zoológicos em blackout pra você ser esmerdalhado por hipopótamos. Que você tem uma opção. Em outubro, quando você for às urnas, vote em Johnny. Muito bem. Só que não vai ser em outubro, seu lerdo. O pessoal não vai votar em você, seu burro. A parada é agora em agosto. Tá demais, né? Caraca, eu ainda tô te ajudando, hein? Olha só. A votação vai até o dia 28 de agosto, olha só. Tá vendo, cara? A galera vai só votar em outubro. Eu vou estar já na terceira etapa dessa parada. Você tá louco? Minha chapa aqui ainda e a votação de agora. Agora? Como assim? Chapa o pessoal do Super Controle. Verdade. Kojima, um beijo, mas enfim. Ó, falando aqui em Super Controle, também a gente tem uma primeira vez participando, que é o Diego e o Johnny, né? Ele, pra quem não sabe, olha só, Diego do Phoenix Down. Diego, explica pra galera, que pra quem não conhece, nunca viu falar de Phoenix Down, cara. Cara, o Phoenix Down, ele é o meu projeto pessoal pra falar de videogame na internet, né? O que a maioria dos blogs de todo mundo é, né? Na verdade, que eu era um participante do Download, o Download acabou, aquela história de 3G sempre, todo mundo já conhece. E eu queria começar um projetinho novo na internet aí, falando, continuar falando de videogame, né? Não, comecei com uma videoanálise por semana e a parada tomou proporções maiores do que eu esperava. A gente começou a fazer vídeos de tudo quanto é coisa, podcasts e tal. Hoje em dia a gente conta com quase um vídeo por dia, um podcast a cada 15 dias, colunas semanais em texto, áudio, vídeo. Assim, é um cardápio cheio, caso você entre lá no site agora. Tem muita coisa pra você ver, muita coisa pra você se divertir. Falamos sobre tudo, falamos sobre games, mercado de games, fazemos análise, top 10, tudo que você imaginar, a gente tenta, a gente vai criando sempre, se divertindo fazendo isso. Então, assim, eu convido vocês a conhecerem o Phoenix Down, que tem muita coisa legal pra vocês verem lá. Confira lá os Game Journey lá, que tá rolando atualmente lá, de Dark Souls, tá rolando Fahrenheit e mais Shimui 2 agora, né? Shimui 2, ainda tem o Ogro jogando Legacy of Kain. É verdade, né? E o primeiro comentário do projeto do Phoenix Down, eu sempre me orgulho de dizer isso, olha só que paga pau. É meu. Quando ele começar, eu, caraca, cara, meu Deus do céu, voltaram. E Johnny, pra quem não conhece seu trabalho, explique pra galera aí. Opa, então, eu tenho lá o gamerinconstante.com, não é um site com tantas atualizações quanto o Phoenix Down. Na verdade, a gente tem um podcast semanal lá, toda semana a gente comenta as notícias que rolaram, enfim, ao longo da semana, sempre buscando informações bem específicas de como as empresas estão indo, quem faliu, quem não faliu, quem tá indo bem, quem não tá. A gente faz um apanhadão do que a gente tá jogando, sempre trazendo algumas dicas, né, os lançamentos da semana. E eu também tô lá no Drink and Play, né? Eu gravo os vídeos do Drink and Play lá, bebendo cerveja e jogando lá com o Márcio e sua trupe. Muito bem, Márcio não foi classificado para a próxima etapa. O Fuca derrotou ele na primeira disputa aqui. Mas quem sabe você pode continuar aí, né, cara? Vamos depender do voto da galera ou do voto pro Diego, tanto faz. Eu tenho uma coisa para falar aqui, uma confissão aqui a fazer. Não fosse o Zabuzeta e o Diego, o gamer inconstante, talvez não fosse tão bom quanto é. Eu explico, porque assim, o primeiro podcast nosso foi um completo desastre. E eu fui lá no Phoenix Down, nos comentários, pedir dicas pro pessoal como fazia pra. Enfim, eu tava tendo um problema específico na edição. E o Zabuzeta me respondeu, falou: ah, faz desse jeito. E eu fiz e ficou melhor. Olha aí. S2, S2. Isso aconteceu depois, no Phoenix Down, olha que louco. No Phoenix Down. Depois a gente manda a conta da consultoria daí. Tá? Opa! Se incidir juros nisso tudo, cara. Isso faz 2 anos, cara. Dá um pedaço do seu lucro pra eles, Johnny. Ah, sim. Você pode levar 80% de todo o lucro. Olha aí, que eu ganho com isso. Não, reparte. 150% aqui, cara. De boa. 150%. Cara, quem quiser levar 100% do meu lucro vai levar um prejuízo, filho da puta. Eu lucro, nego. Eu só tenho despesa com essa porra. É tipo isso. É, a gente faz mesmo porque a gente é apaixonado por essa área, discutir joguinhos, falar o que tem de novidade na indústria, né, cara? Porque se fosse depender de lucro, cara, a gente estaria fodido. É verdade. Bom, então vamos encerrando aqui nosso blog versus número 4, Phoenix Dow contra Gamer Inconstante, olha só minha pronúncia errada aqui. Ah, então, vai, novamente, agradecer muito o aceite do convite que vocês fizeram aqui, né? Opa, eu que agradeço aqui, um prazer, foi muito bom, muito divertido gravar aqui, eu curti pra caramba. E Diego, também, muito obrigado, cara. Obrigado, nos vemos aí agora, sei lá, do que é 2 semanas, é isso? Quando é que a gente... Olha só aí. Logo você vai estar aí, ou não, olha só. Qualquer não, um... ou não. Ou o John Luiz, o Johnny... Cara, olha só, eu ia falar Johnny Luiz, olha só. Não, cara, quando você me chama de João Luiz, eu lembro da minha mãe. Não. João Luiz! Você falou que o Zabuzeta te lembra sua mãe? Não, ele fala Zabuzeta. João Luiz, só minha mãe me chama de João Luiz. Bota esse cabelo, Zabuzeta. Põe um gazelho, esse sereno. O Zabuzeta é diva, ele pode. Só um beijo aqui, na verdade, pro João Luiz, olha só que gay, mas enfim, que ele falou a melhor frase no grupo do Social Clube, que ele falou use com Z e virou virou meme. Virou meme no grupo lá, cara. Parabéns. Cara, ficou tenso. Bota no DeviantArt, cara, a compilação desses aí. Vai estar no DeviantArt, vai estar aqui no linkado embaixo, ou vai estar no Imgur lá, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, bom, vamos encerrando aqui. Qualquer comentário, sugestão, envie para gametrack@levamais.com. Snake, mais algum recado aí, cara? Ó, eu tenho uma sugestão, cara. Esses dois, do jeito que se pegam na porrada, vale um stream de X1 de qualquer coisa. Escolha suas armas e desafie, cara. Que puta merda. Bora. Bora, então é isso. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima edição. Não deixe de votar. Lembrando que se você comentar nesse episódio aqui, você vai estar tendo um ticket pra concorrer a ou 2 cópias de Just Cause e 1 cópia de Torchlight 2. Olha só, que maravilha. E aí, comentem. Então comentem aí. A gente fica aqui, por aqui, né? E até a próxima edição. Falou. Cruze, tchau. Até semana que vem, galera. Tchau.